Estou esperando você acessar. 389 menos solo 26 direita via Foxtrot, chame solo 21 decimal 9. 219 de curvar direito na Pro de Pelo? 2770 autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Me mantendo zero, 2770. Vamos pelo e descendo para 060-4207. Se mantenha um no meu pé e se aporte na vertical da praia de Buraquinho, novembro, nosso Whisky. Reportará na vertical na praia de Buraquinho, mantendo um no meu pé, as condições visuais, corredor forte, novembro, nosso Whisky. Uma 018, 240, limite ao Lácteo, 4207. Controle, que é a filha da venda? F-19, prossiga. F-19, solicita, se possível, tocar e arremeter e efetuar um novo ILS com um novo toque arremetido com ponto final não no teste. Sim, papapá, F-19, informa que estará sujeito ao tráfego para sequenciamento. F-19. Sim, F-19. R-C-R, Romeu, prossiga. Confirme a chamada de pouso em Iaçu. Chamada de pouso em 57 minutos para 14 horas e 10 minutos. Gente, papapá, Charles Serra Romeu, no atraso no setor a reportar frequência. Graças a Deus. Controle, bom dia, tá 3740, informação mais, quanto possível, pro ditap. Autorizado para o ditap, TAM 3740, essa identificação, desça para o nível de voo 050. Ficou 050, TAM 3740. Autorizado. Desça atento, decolagem autorizada, 2770. Salve, meu nome é Brosco, isso é posto na vertical de Buraquinho. Está na vertical de Buraquinho. Passatuna 2000, F-19. Paco-Índia, novembro. Essa é a torre 1-8, decimal 95. Novembro. Tá sim. Torre Salvador de F-19. Papapá, F-19, assistente do tráfego, continua aproximação, reporte 4 milhas para cá, cabeceira nos elas para o toque arremetida. Passará 4 milhas na cabeceira, F-19. CTR, Bianchi Romeu Bravo, mantém a linha do litoral 500 metros. Alô. Vidal com campo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, minha torre 1-8, décima 95. 1-8-95, Juliette. Toma Catango, Vitorinha Juliette. Catango, Vitor, Índia, Juliette, sente do tráfego, autorizado final, pistão no 7, porte curta, final, baixar a trava de fábrica. Porta curta, Juliette, baixar a trava. 4-0, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. Autorizado LS X-Way da pistola 0, informe estabilizado. Toma 4-0, 2 mil pés, fone estabilizado 4-2-0-7-2. Santo Salvador, 2770, decolada na Coral no Bravo, cruza 1.300 pés, para 1-0. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 no Bravo para nível 1-6-0. Sobe via Coral no Bravo, para 1-6-0, 2770. É Papa Romeo November Oscar, UIQ. Vai prosseguir no meu pés para Feira de Santana? Negativo. Após Praia do Forte, segue a 2500. Gente, Papa Romeo November Oscar, UIQ, tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés, como oposto. É um Robinson 44. Ciente do tráfego November Swiss, que se possível solicita ascensão a 2500 da presente. November Oscar Whisky, sobe e mantenha 2500 pés. Sobe e mantém 2500 pés no November Oscar Whisky. Índio Juliette, tráfego avistado, continua aproximação, curta final pistão 0, um Sêneca. Aguarde autorização para o pouso pistão 7. Julie. Sim, Juliette, adequando com o número 2. Estava igual ao contrato, baixado trabalho, sabe? Na curta. Foi Salvador, bom dia, Azul 4207, final de 11 milhas. Gente, Azul 4207, reporte quinta milha com cheque de trem, título no zero, vento 160 graus no 09, ajuste no 018, aguarde autorização para o pouso. 018, informar quinta milha, 4207. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, vento 150 graus no 09, título 7, pouso autorizado, Juli. Pouso autorizado, Juliette. Bom, bravo, reporte ingressando no corredor Interlagos. Já ingressando aqui no corredor Interlagos, William Pio Bravo. Papa Eco de novembro, tô voando meter os 34. Chame o controle agora em 120, décimo 8. Novembro. Remeteu, dá 10. Papa Papa Eco de novembro, mantenha a reta de decolagem em frente, subindo para 2000 pés. Ajuste em Salvador 108, aguarde vetoração para prosseguir a LSX 10 Salvador. Gente, mantendo a reta, subindo para 2000, aguardando a vetoração, vai com o dia. Tango Vitor, Índia Juliette no solo aos 35, 2 lado backtrack, táxi até o pátio 4, estacionado para a quarta livre. Também aqui Romeu Bravo, confirmando o senhor vai para a Serra Índia, com Índia? Afirmativo, senhora. Tem 7740, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado no localizador. Entendeu? Desce 2000, livre da restrição, tá 3740, reporte estabilizado. Salvador, cidade do Azul 2770, Boa Raíra. Azul 2770, mantém ainda para onde de Coral e Aguarde, coordenação com controle Léo. Eu vou no Coral aguardando, agradeço, Azul 2770. Salvador, Montiel, 4777-200-060, informação Mike. São 4777, dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, CNH 1098. 4000, com 0098, via bonde, 4777. Papapapa, eco Índia November, procuração para nova aproximação, curva direita, proa 200, irá voar no máximo 10 milhas nessa proa. Direita 200, iremos voar no máximo 10 milhas nessa proa, se ela ver. Salvador, November Osco Isque, solicita a proa 324, magnética, direto para a Feira de Santana. Papá, Romeu, November Osco Isque, voe direto destino. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Seguirá para o destino, em breve informará o estimado de pouso, November Osco Isque. Bom dia, agora no 648, quanto está no zero, pronto. Dia 648, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Ali manter no zero, agora no 648. No 4207, pousou, livrou os 38, chama o controle de solo agora, 121, 19. Fiz o 4207. O limite é radial 200 do VR de Salvador. Limite é radial 200 do VR de Salvador, é foi aquela vez. November Osquish confirmando 14 no Uno. Confirmando 1-3-1-1. Romeu November Osquish, o horário Zulu no momento é 1-3-3-9. Confirma o estimado de pouso. Copiado no 4 no 1 no November Osquish. Teclado 40, chame o controle agora em 1-2-0-8, vou ver. 208, obrigado, Monsenhor. Controle agora 648. Pula 648, contato radar, suba para nível de voo 350 via saída PUC. 350 PUC, pula 648. Yankee Bravo, sinal para pouso. Yankee Romeu Bravo, Papatão, Yankee Romeu Bravo, livre frequência para coordenação. Bravo. 3740. 3740, complete aproximação, chame a turno no 8, decimal 95. 395, bom. Bando de leite, abrador 25, 10 milhas, 4777. Bem, titã 3447. Ou 4777. Enter. Titã 3740, reporte quinta milha, titã no zero, baixar travado. Batalha. Controle Eco de Novembro. Prossiga Eco de Novembro. Já cruzando a 200 de Salvador. Frente Eco de Novembro, novo limite radial 250 do VR de Salvador. 250 de Salvador, sim. Então, 4777, reduz a velocidade para 2209, número 3 na aproximação. Zeno, 4777. Baixar travado, 3740. 3740, vento 160 graus, 109, pista 10, pouso autorizado. Tive pouso 10, tá 3740. Forte, 4777. 4777 foi pelo. Sim, pelo, 4777. No 648 foi Maceió. Direto Maceió, vou no 648. Papapá, Eco de Novembro para o localizador, curva direita para 030, reporte estabilizado. Direita 050, reportar estabilizado, Eco de Novembro. No 648, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 2685. Solo Salvador, está passando o Vitor Juliette. Vitor Juliette para Cairo, cópia autorização 219, por gentileza. Eco de Novembro, complete aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 2295, Eco de Novembro. Eco de Novembro, estabilizado no localizador. Novo toque remetido ao ponto final. Toque, arremete e posicional 197, se possível. Ciente, Eco Índio November, aporte o final de 4 milhas com cheque de trem para a troca emitida, na sequência pouso final pistão 7. Ciente, aportará 4 milhas para a troca arremetida, posicional 197, o Eco Índio November. Pode descer 2.100, foi? Cancelada de restrições de pelotão 47677. Três restrições, rapaz, estabilizado, pelotão 4777. Lá passando, Vitor, Índio Juliette, pátio 4, acionamento autorizado, repasse para o táxi. Papa Eco Índio November, atualizado toque e arremetida, pista 10, vento 170 graus, 12 de nós, ajuste ao tinto 0, 18. Vente ao estado 018, livre toque arremetida, Eco Índio November, 10. Barra Romeu na Veveros Quiz, que está a 27 milhas norte do Verde Salvador, devido ao radar encerrado, não há tráfego conhecido informado, autorizado a frequência para coordenação. Azul 2770, 6 milhas para Coral, corrigindo 6 milhas para Coral. Serviço, radar encerrado, mantém nível de volume a zero, chame controle ideal de frequência. 120.1. Até o 3.0.1.2.7.7. Está estabilizado, 4.7.7.7. Então, 4.7.7.7, semitorno no 8.95. Até 14, obrigado, 4.7.7.7. Salvador, bom dia, 4.7.7.7 da Santa, 3 milhas do Serra Vitor 3.7.2. Suporte Serra Vitor 372, com cheque trem TAM 4777, vento 170 graus, 109, ajuste altíssimo 0, 18. 0, 18, vai rebotar o Serra Vitor 372, o TAM 4777. Papapá, fim de novembro. Tocou e arremeteu 5-1 na curva pela esquerda para apenas o vento, inicialmente pistando 0, aguardando girar a base para 17 na sequência. Airbus da TAM, aproximadamente a 6 milhas aliado final pista 10 para evitar aproximação simultânea com este tráfego na final pista 10, bem? Afirmativo, está ciente, está ingressando na perna do vento da 10, aguardando para pouso final da 17, é com dia 90. Bom dia, o azul 2710, ponto de espera 10. Bom dia, 2710, mantém o ponto de espera. Mantém 2710. Passando 372, baixar travado, 4777. Este tráfego à esquerda é um Seneca, mantendo no meu pé, o setor de perna do vento pistando 0. O vento no 60 graus 109, ajuste no 08, pouso autorizado, 4777. 3-0, pouso na 10, 4777, não tem visual, sabe? Tá vindo a ver na perna do vento 10, já com tráfego à vista. Gente, ingresso do vento 17, aguarde para girar base, não vai lá. Do vento 17, aguardará para girar base, já com girar velha. Na hora, condições de decolagem imediata logo a pista esteja liberada? Positivo. Quer manter, prepara a decolagem imediata, Julie? Inclusive, não, Matheus. Papá, eco Índia Novembro. Autorizado girar base para pistão no 7, chame no final, aguardando autorização para o pouso. Autorizado girar base para o 97, reportará para autorização de pouso. Eco de André. Perdão, já está cruzando o eixo mais 5 segundos. Ficará atento a possível esteja turbulência. Na sequência, será autorizado, Júlio. Júlio, o tráfego já liberando o eixo, vento 60 graus no 09, ajuste no 08, teclado autorizado, fica atento a possível esteira, ok? Tá, usou no momento agora. Usou 2710, pista 10, autorizado alinhar e manter. Autorizado de manter o azul 2710. Capitão Nacional, dono 7, passado travado, eco de 9. Gente, continua a aproximação, autorização para o pouso, nova barra. Aguardando, eco de 9. Antes, 4777, solo 55, direita, via Fox, trote 1219, com o solo Salvador. Ana Fox, temos solo, obrigado, 477. Lembra pistão no 7, pouso autorizado, vento 1 no 70 graus, 129. Gente, pouso autorizado para o eco de 90 na 197. No 27 no 0, pistão no 0, decolagem autorizada, vento 1 no 70 graus, 109. 27 no 0, azul. Autorizado, decolagem azul, 27 no 0. Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette, teclado 55, chame o controle agora, frequência 1, 2, 0, decimal 8, tá bom? 208, pegado. 00 com BD18, autoriza a flor de Estado. Estado 3198. Direto em Estado 3198. Retorno de Salvador, Vitor, Índia, Juliette. Boa tarde. Capatango, Vitor, Índia, Juliette. Potência em condições visuais, no meu pé de um corredor axé, postando fora da barra. Capatango, Vitor, Índia, Juliette, vai manter meu pé de apontar na fora da barra. 127 no zero, declaro 56, chame o controle agora, frequência 120.8, Rodésica. 308, senhor, muito obrigado, até daqui a pouco. Volto. Azul 27 na 0. Azul 27 na 0, contato radar, suba para nível de voo 170 via saída Conde. 170 via saída Conde, ou só de voo direto Conde? Oi, Conde, Azul 27 na 0. Direto Conde 27 na 0, muito obrigado. Índia, Novemba, no solo aos 57, prezado backtrack do estilo Pátio do Graia. Reporte liberando a pista via Oscar. No 98 desça para 5 mil pés. Quem negar permanece no 098. É 5 mil por 1018, tá? 3198. Espera, próximo ali. Senhor M1 40, bom dia. Estou no zero, aliás, e manter. Estacionar a frequência livre. Nada. Agradeceremos. Obrigado também. M140. Vento 160 graus, 10 nós, pista 10, decolagem cruzada, altímetro 0, 18. Abatango, acho que é o Golfo Uniforme, mantém-se em condições visuais, nível de voo 075, QNH no 018, reporte para descida. Acho o Golfo Uniforme, desce para 1.500 pés com referências visuais, que é legal na 018. Informo que não há tráfego conhecido a informar. Assim, já estou com a forma de ser até 1.500 pés, não serve qual corredor, já pelo menos. M140, declarado ao 01, chame o controle, frequência 120, decimal 8. 1208, grato, meia hora passando. Controle, Salvador Xané, meia hora passando, decimal 60, boa tarde. O Xané, 6140, contato radar, suba para nível de voo 350, via saída FUCA. Voe direto Jambo, Xané, 6140. 350, direto Jambo, presente, o Xané 6, Fora 40. Papatango Vitória de Juliette, informa o tráfego do Papatango Oscar Golf Uniforme, passando Monte de São Paulo, ingressando no corredor Vera Cruz, no sentido Salvador, Sali 208. Teste Vitória de Juliette, passando agora através do farol da Barra. Teste Vitória de Juliette, estou precisando de uma frequência para coordenação. Obrigado, madrugada. Papatango Oscar Golf Uniforme. Informa o tráfego passando o farol da Barra, no litoral sul de Salvador, em sentido a Serra Novembro Itália Lima. É o Bravo Novembro 2 Papai, eu estou passando Vitória de Juliette. Autorizar levar frequência para coordenação com o tráfego e retornar à escuta do controle passando Vera Cruz. Está ciente do tráfego, já monitorando a frequência de Vitória de Juliette. Salvador está 3198. Prossiga até 3198. Autoriza a descida direto a 2000, livrada a restrição em SAP. Tá 3198, desça para 2000 pés, cancelada a restrição de altitude de TAP. Desce direto a 2000, tá 3198. Nova Andressa autorizando o ILS para TAN 3198. Autorizado TAN 3198. Autorizado 3198. Frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, alterna 2685, 1140, com a cidade. Na 3198, completo de aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 1895 até daqui a pouco, na 3198. Chanel 6200, desça para nível de voo 050, via chegada boa, média 1. 050, via chegada boa, média 1, 060. 090, tá 3198. Azul 2790, controle de Salvador. Pode ser em final 150. Quando você pode estar vindo aí? Azul 2790. Autorizado nível final 150, submantém nível de voo no 50. 50, obrigado. Turno 094, as bandas da TAM, curta final, pistão 0, após a passagem do tráfego autorizado a alinhar e manter, pistão 0. 198, solo 12, libera a pista direita via Foxtrot, chama solo 21, décima 9. Fox 219, eu tenho 3198. Para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, informe desvios ao controle de Aracaju e chame o mesmo em 120 décima 1. 201, ou seria 203? Aqui massivo 2710, corrigindo a frequência no 20 décima 3. 203, muito obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Vitória, 4214, controle agora em 120 desse monte. 208, só uma informação na cabeceira oposta, na 28, tem banda de pássaros, bastante pássaros voando a baixa altitude, não chega a afetar a decolagem, mas tem muitos pássaros, cerca de 50 ali mais ou menos. Ok, Vicente, obrigado, boa viagem. Obrigado, bandido. Ator Salvador, bom dia, gol 1094. 1994, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Momo. Maria, sobe 370 via saída Momo, voo 71094. Xanana 200, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento RF X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Luna 094, Centro Recife solicitou que subisse para nível de voo 350. Se falhar as comunicações, o nível de voo 350 será como final? Negativo, sobe então para 350, em caso de falha, final será o 350, agora no 094. Nada, pronto, tá 3191. 3191, no vento, 1900, 129. É, quase estou lá, cara. Eu compreendi que está livre a decolar, se for 3191. Sim. Dessa via, chegada a Bomed 1, no paranível de voo 050, PNH 10198. Controle Salvador, tá 3191. Tá 3191. Com 4 radar de decolagem, suba para nível de voo 340, vou direto Leda. 340, vai voar Leda, o TAN 3191. Vou passar em volta com a Golf Uniforme, já no Travete 40, entrando no Correio Interlagos. Batão Gosta Golf Uniforme, reporte CEAS, avisa algum campo. É. Zona 094, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 1245, 1685, voo 1094, obrigado, bom dia. Não leu o Papa Tengosa, que é a Golf Uniforme, já avisou ao garoto. Papa Tango, ótica Golf Uniforme, chame a torre no 8, decimal 95. É. Papa Tango, ótica Golf Uniforme, avisou ao aeródromo, 4 milhas para a rotatória. Eu acho que vou uniforme até a vertical de Seasa. Estou com o Airbus da Avianca em torno de 11 milhas fora, porém com a velocidade um pouco alta, com 210 nós. Provavelmente fará um 360. Então, para não fazer muito próximo, Já execute o 3x0 pela esquerda, descida autorizada até 1 no mil pés. Ajude o altímetro no 0 no 8, aguarde a autorização final no 7. Mete, ó, só vou pro Chame a 200, complete a aproximação, chame a turno no 8, decimal 95. 205, obrigado, Botafogo. 200, tráfego avistado, à esquerda, um Caravan, um Cessna 208, mantendo esfera visual no setor, pastor em torno de 4 milhas, pinto no zero, check frame, pouso autorizado, vento no 60 graus, uma dúzia de nós, ajuste no zero no 8. Usar o 360 ou só o Golfo Uniforme? 7 horas, Golfo Uniforme, continua a aproximação do 0, aguarde o eixo livre. É. Tudo 7, corrigindo. Shift, frequência 125, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. 5, 1, 2, 2, 3, 5, obrigado.